se ele não ganhar. Mas se ele ganha, não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui pra você, através do 107,9, da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E que bom que você tá aqui conosco pra acompanhar a nossa programação esportiva de hoje, nossa programação esportiva que está recheada de Copa do Mundo. Começou a Copa do Mundo, tem muita bola rolando aí nos campos da Rússia. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos nossos ouvintes, bom dia para todos os nossos ouvintes que nos acompanham, é esse Rio Vox aqui nesta manhã, tarde abençoada por Deus, de sexta-feira, e que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo, inclusive a vitória do Uruguai agora, que acabou de acontecer, né, Léo? Exatamente, o pessoal que estava assistindo Uruguai e Egito já está acompanhando a nossa programação para saber tudo o que de bom aconteceu. A gente vai comentar um pouco sobre essas partidas. Então, vamos lá, vamos, antes de começar a nossa programação, antes de falar de Copa do Mundo, vamos falar do Supermercado Grilo, Pulo Certo da Economia, um supermercado completo com tudo o que há de melhor para você, produtos sempre fresquinhos, a melhor estrutura da cidade está no Supermercado Grilo. Muito bem, então, você pode economizar muito no Supermercado Grilo, que fica na rua Prudente de Moraes, 235, o Pulo Certo da Economia, conosco no Rio Vox Esporte Clube. 7,9 MHz, a primeira da cidade. Antes de falar da Copa do Mundo, tem muita Copa do Mundo pra gente falar hoje pra você. Vamos confirmar uma informação que a gente deu há algum tempo aqui no Rio Vox Esporte Clube, porque o meia Rodrigo, meia não, atacante Rodrigo, né, jogador do Santos, 17 anos, é novo jogador do Real Madrid. O menino da Vila assinou contrato até 2025 com os merengues e o acordo é para que o atacante de 17 anos fique no peixe até o fim de 2019, até o junho de 2019, aliás, perdão, para se apresentar então no início da temporada 19-20, 6 meses depois de completar 18 anos. O anúncio será feito oficialmente lá em Santos nessa tarde, professor. Então, Rodrigo deve ir ao Real Madrid. A princípio, iria para uma equipe B, né? Para o Real Madrid Castilha, né? Mas vamos ver. Vai que ele continue atuando em alto nível até junho do ano que vem, e o Real Madrid não vai colocar ele na equipe de baixo, mas nem ferrando, né, professor? É, o menino é bom jogador, é uma promessa que é, parece que vai se confirmando, né? Como um grande jogador, mas tem que ir devagar, pé no chão. O Real Madrid já tem o Vinícius Júnior que vai estar chegando, dois meninos. Portanto, o Real Madrid não vai colocar dois meninos no time principal para disputar os campeonatos que o Real Madrid disputa, campeonatos importantes com condição de título. Mas não tenha dúvida nenhuma que é um grande negócio, tanto para o jogador como para o Santos. Vamos torcer para que realmente se confirme aquilo que está deslumbrando como um craque de bola. Vamos torcer para que o projeto termine com o objetivo do craque. Teoricamente era pro Vinícius Júnior também ir pra equipe de Castilha, né? Pro Real Madrid Castilha, mas quem disse que vão colocar o Vinícius Júnior na equipe de baixo? Ele vai logo é pro Real Madrid A mesmo, que não tem um porquê, né? O Vinícius tá jogando um bom futebol e acho que é um menino centrado, é um menino que parece muito Gabriel, né, professor? Gabriel Jesus, tá preparado, deve sim compor o elenco do Real Madrid. É um jogador que tá muito bem, né? Tá jogando, mas é muito diferente você transferir, chegar num lugar onde você não conhece ninguém, apesar de estar bem no Flamengo e o mundo inteiro está acompanhando as atuações dele no Flamengo, ele tem uma chance boa, sim, de fazer parte da equipe principal. Agora resta saber como ele vai se comportar depois de estar lá trabalhando junto com o grupo. Muito bem, mais informação. Vamos falar do único jogo de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pra variar, o São Bento empatou mais uma, viu, professor? 0 Guarani, 0 São Bento. O jogo que aconteceu ontem no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h. A partida aí travou a aproximação das duas equipes, né? O Bugre é o segundo jogo em casa seguido sem vencer. E o São Bento volta ao normal depois da partida que fez contra o Fortaleza, né, professor? Corajosas, ontem foram pro Brinco de Ouro da Princesa gelado, 16, 15 graus ontem, e o resultado não podia ser mais ruim pros três, né? Pro São Bento, pro Guarani e para aqueles torcedores que tiveram coragem de assistir ontem. Infelizmente, o resultado não foi bom para ninguém. Nem um pouco bom. Vamos falar de Copa do Mundo logo, que vai ser difícil se a gente ficar falando mais de Guarani e de São Bento, viu? Antes de falar de Copa do Mundo, olha só, falando ainda daquele do voto errado do Coronel Nunes lá na eleição da sede da Copa do Mundo FIFA. Vamos falar que o conselho da Conmebol quer a cabeça de Coronel Nunes, o Antônio Carlos Nunes, presidente em exercício da Confederação Brasileira de Futebol, votou na candidatura do Marrocos para a Copa do Mundo de 2026, quando o combinado pelas federações da Conmebol era votar na candidatura apoiada pela Conmebol, que era a candidatura norte-americana, mexicana e canadense. A crise só vai ter fim quando o Coronel Nunes deixar o Conselho da Conmebol. O Conselho da Conmebol é formado por 10 presidentes das associações nacionais de futebol. É a instância que toma todas as decisões aí da entidade, como, por exemplo, apoiar os Estados Unidos formalmente na disputa da Copa de 2026. Sabe quanto cada integrante do Conselho recebe por mês, professor? $20 mil só. Então, a Conmebol já recebeu o pedido de desculpas por outros dirigentes da CBF, como, por exemplo, do vice-presidente do Fernando Sarney, do Rodrigo Caboclo, que é o futuro presidente, mas a Conmebol terá a próxima reunião do Conselho em agosto na Bolívia e nenhum dos outros presidentes de federações quer ver o Coronel Nunes por lá, professor. Não vai, ele não vai mesmo, né? Então você acredita que ele e o Del Nero não estão comunados nisso tudo? É claro que está, não tem nada não. É que eles querem que o futebol brasileiro se lixe. Estão preocupados única e exclusivamente com interesses dele. Mas é, se pode servir de consolo, né? Não sei se o Caboclo, que é o presidente eleito, é muito melhor do que eles, porque é da ala deles. Mas é, o Coronel Nunes já tem passaporte comprado para sair da CBF. Graças a Deus, viu, professor? É, vamos torcer para que o caboclo, que é o eleito, né, possa chegar e ter uma cabeça melhor e que os dedos dele não sejam tão compridos como é o dos dois que estão, dos últimos todos que passaram lá pela CBF. Tomara, tomara. Agora sim, vamos falar de Copa do Mundo da Rússia, porque começou a festa, a bola rola nos campos da Rússia. É, para você que acompanhou o Rio Vox Esporte Clube Extra, que está disponível para você ouvir exclusivamente no seu site, na internet, né, no www.riovoxfm.com. Também está disponível nos podcasts para você seguir o nosso feed nos agregadores de podcast. Para você que ouviu, já acompanhou um pouco da gente falando sobre essa partida. Para você que não ouviu ainda, vai ouvir, ouça lá que está muito bacana a nova opção de informar para você, conteúdo exclusivo para você que acessa a Rio Vox FM pelo nosso site. Então, vamos lá falar da abertura da Copa do Mundo, viu, professor? Porque a abertura não foi lá aquelas coisas, teve o show do Robbie Williams, ele deu até dedo pra câmera, acabou mal educado pra caramba, mas quando a bola rolou, a gente viu um começo de partida em que a Rússia demorava um pouco mais pra tentar achar os caminhos na zaga da Arábia Saudita. E a Arábia, como eu disse exatamente no Rio Vox Sport Clube Extra, hoje já tem outra edição ali, inclusive, a Arábia chegou em 2-3 tapas na área da Rússia. Aí a gente pensou, puxa, a Arábia vai engrossar o caldo, né, professor? É, realmente, a gente esperava mais da Arábia, né? E a Arábia demonstrou toda a sua ingenuidade, a sua fragilidade, e talvez decepcionou nós todos do mundo que estávamos esperando mais da Arábia. Imagine o rei que estava do lado do Putin ontem assistindo o jogo e teve que dar a mão pro Putin durante 5 vezes cada gol, e me parece que determinou que o pessoal ficasse proibido até de falar depois do jogo, né? É, e como a gente conhece o Putin, a vontade dele era de me mandar aquele chupa pro rei também, né? Porque a relação já não é boa, né? Mas certeza que ele queria dar uma prova. Mas, para abrir a primeira Copa do Mundo na Rússia, é nada mais justo que os anfitriões mostrarem o domínio. Às vezes até a gente não podia esperar muito, mas o começo do jogo um pouco mais difícil, a equipe da Rússia conseguiu achar o caminho do gol de cabeça com o Gazinski, o primeiro gol marcado da Copa pelo volante número 8, uma bola alçada na área, a defesa da Arábia Saudita parou. O Gazinski subiu sozinho para fazer o primeiro gol da equipe russa. O segundo gol foi marcado pelo Cheryshev, que entrou no lugar do Zagoev, o camisa número 9, que saiu do jogo sentindo o músculo posterior da coxa. Ainda não temos informações se ele rompeu o músculo, se é somente uma fisgada que aconteceu realmente, mas o meio-campista Cheryshev, cria do Real Madrid, joga no Villarreal da Espanha, um dos dois russos que jogam fora do seu país, balançou as redes no primeiro gol. Ele arrancou dois numa limpada só, professor. Dois no carrinho, rasparam a bunda no chão, bateu bonito no alto. Depois tivemos o gol do Dzuba de cabeça também, muito parecido com o primeiro gol. Cruzamento na área, o Dzuba subiu sozinho no seu primeiro toque na bola, o atacante russo. Depois tivemos mais um gol do Cheryshev, um três dedo da entrada, do bico da entrada da área. Bateu muito bonito da bola, sem chance para o goleiro saudita. E o Golovin, esse moleque é talentoso, viu, professor? Esse é o que tem o melhor tratamento com a bola da equipe russa. Fez um golaço de falta também. 5-0 para começar com o pé direito. A Rússia que vinha com desconfiança para esse Mundial, mostrou a estrela do seu treinador, né? O Stanislav Shcherbakov, que dos 5 gols, 3 vieram do banco de reserva, professor. É, até a gente tem que considerar que realmente teve 5 gols muito bonitos, um gol mais bonito que o outro, mas todos eles, com exceção feita ao gol de falta, e até no gol de falta também houve um pouco de ingenuidade da equipe árabe, né? Foi um jogo ruim, mas que teve 5 gols, aquilo que todo torcedor quer, né? E espera. Foi a maior goleada da abertura de todas as Copas, não é isso? O Brasil era o que tinha vencido melhor por 4-0 na abertura, e no entanto agora a Rússia acaba quebrando esse tabu e entrando para a história das Copas também como a equipe que conseguiu estrear fazendo mais gols, 5-0. Vamos ver o que pode apresentar a Rússia nos próximos jogos, não é isso, Léo? Mas você foi feliz, o treinador, ele tem uma estrela fantástica, né? Porque quando você pensa que perdeu o melhor jogador dele com distensão, eis que ele coloca um jogador teoricamente mais defensivo e o cara vai lá e faz os gols e dá o passe para gol. Muito bem, falamos da Rússia e da Arábia Saudita. Antes de mudar de assunto, eu quero fazer uma pergunta pro professor. A equipe da Arábia que foi muito mal ou a Rússia que foi muito bem? Eu entendo que a Arábia jogou abaixo, muito abaixo daquilo que se pode esperar dela. Portanto, mas se você considerar que a posse de bola foi maior da equipe da Arábia, você vai ver que a Rússia foi aquela equipe tradicional de força, aquela equipe que joga em velocidade, na bola alçada, e foi através dessa maneira que ela fez os gols. Então, a pergunta que fica é se pegar uma equipe que jogue, que tenha a felicidade de jogar um jogo mais jogado que a Arábia jogou, será que a Rússia consegue fazer gol? Boa pergunta, vamos ver. A Arábia, pelo jeito, vai tomar cor de todo mundo nessa Copa. Vamos ver a Rússia. A Rússia começou bem, mas, teoricamente, tem outros dois adversários. O Uruguai um pouquinho mais forte, o Egito, basicamente, mesmo nível. Vamos falar dessa partida de agora, do Uruguai e do Egito. Acabou agora há pouco. A gente acompanhou e traz tudo o que aconteceu nessa partida para você. O som de Júnior Capacete, aquele mesmo, quem canta essa música é o Júnior, lateral, ex-lateral esquerdo da seleção, Copa de 82 e 86, lateral do Flamengo, meia do Flamengo, e agora comentarista, essa música é do Júnior mesmo, ele fez para embalar a seleção na Copa de 82 lá na Espanha. Vamos falar do jogo de hoje entre Egito e Uruguai, um jogo pragmático, né, professor? Um jogo que eu percebi a equipe uruguaia, vamos falar o português correto, parecia que estava jogando fazia 2 dias. O que estava cansada a equipe do Uruguai, professor? Não tinha, o meio campo não conseguia jogar, o que salvava era o Godín. O zagueiro, ele tentava carregar a bola e sair no ataque, é brincadeira. Então, um primeiro tempo muito fraco, a gente teve uma chance de gol ali do Cavani, de resto, duas equipes parece que se estudando, com medo de jogar, o Uruguai cansado, o Egito sem o Salah, falta um pouco de qualidade. Primeiro tempo foi bem ruim, né, professor? É, ruim pro Uruguai e menos ruim pro Egito, né, porque o Egito visivelmente jogava para não perder, Portanto, a vitória ficou para um segundo plano. E o Egito estava conseguindo o seu intento até então. Então eu achei o Egito mais organizado do que o próprio Uruguai. Se esperava muito de Arrascaeta, de Cavani e de Luis Suárez. Os três foram muito mal, inclusive o Arrascaeta foi substituído. E ficou bem evidente que os jogadores do qual o Uruguai depositava todas as suas fichas para armar e para concluir a jogada do gol não andaram bem. Portanto, justifica-se porque achou um gol no fim de bola parada e acabou ganhando o jogo e jogando muito mal. Se o Uruguai jogar isso só, ele pode até passar, mas das oitavas com certeza não passará. E lá no segundo tempo a gente teve um jogo um pouco melhor, o Uruguai parece que acordou um pouco, o Uruguai teve chance com o Salah, o Salah é do Egito, com o Suárez. O Suárez estava numa tarde lá na Rússia de Daverson, porque não fazia nada. O camarada ele vai tentar driblar o goleiro com a linha de fundo do lado, não faz isso, bate por cima. O Suárez tem muita qualidade, mas o segundo tempo a gente viu uma equipe do Egito marcando muito bem. A defesa do Egito é muito boa na marcação. Não deu espaço para o Suárez jogar. E é um ataque ruim. Aquele Trezeguet que jogou no lugar do Salah, para ser ruim, tem que melhorar mais muito. É muito ruim esse Trezeguet. Mas, no final, a hora que o Egito começou a querer botar as mãozinhas para fora, que o Nene chamou o jogo para ele, tentou levar sua equipe à frente, o Uruguai melhorou e fez o gol com o Cavani na ajeitada de bola do Suárez. Ainda que o Cavani bateu uma falta na trave. O Cavani foi o jogador mais perigoso da equipe uruguaia. E pela circunstância do jogo, professor, da maneira que foi, mereceu a vitória o Uruguai, viu? Na verdade, o resultado correto seria um 0-0, viu? Eu também comungo desse mesmo pensamento. O resultado melhor do jogo, pelo que fizeram as equipes do longo do jogo, era o 0-0. Mas o Uruguai insistiu, buscou o gol e conseguiu numa bola parada o gol que realmente tranquiliza o Uruguai em termos de estreia, mas preocupa em termos de rendimento. O rendimento do Uruguai foi abaixo daquilo que pode se esperar de um time uruguaio. Agora o técnico do Egito quebrou as pernas de todo mundo. Ontem ele deu uma entrevista e falou: não, o Salah tá pronto, vai pro jogo. Só um desastre tira o Salah da estreia. O desastre foi ele mesmo que não colocou. Será que ele se arrependeu de não ter utilizado o Salah, professor? Ou fazia parte da estratégia poupar contra o Uruguai, em que a intenção seria buscar um pontinho e depois utilizá-lo nas partidas em que o Egito via mais acessível, contra a Rússia e contra a Arábia Saudita? Não, ele jogou com as palavras, usou as palavras que ele usou, com referência ao Salah, para jogar com ela. E se o ouvinte prestar atenção, vai ver que o Uruguai guardou uma substituição até quase o fim do jogo, que era justamente aquela substituição que ia arrumar o time com a entrada do Salah ao Uruguai. Portanto, ele jogou e, infelizmente, não pôde contar com esse tipo de jogo também. O Salah não tinha condição de jogo e ele já sabia disso, e com certeza ele fez um jogo de palavra para complicar um pouco o técnico Tabárez lá do Uruguai. Muito bem, então, próxima rodada desse grupo. Grupo A, acabou a primeira rodada, Rússia e Uruguai com 3 pontos cada um, Egito e Arábia Saudita, 0 ponto. Temos então, na próxima terça, dia 19/6, em São Petersburgo, no estádio do Zenit, temos Egito e Rússia, Rússia e Egito. Se o Egito quiser se classificar, vai precisar dessa vitória nessa partida. É imprescindível essa vitória. E em Rostov, temos Uruguai e Arábia Saudita, que aí o Uruguai também vai ser o momento do Uruguai enfiar um monte na Arábia, né, professor? O que a gente pode esperar dessas duas partidas aí? A gente tem que entender também que, por exemplo, a pressão sobre o Uruguai é muito grande, né? Hoje, estreia, tem que ganhar o jogo e aquela coisa toda. Então, né, para a segunda partida, o Uruguai já vem mais relaxado e mais à vontade no jogo. E, infelizmente, eu acho que o rei da Arábia vai ficar cansado de cumprimentar os outros. Muito bem. Vamos, então, para os jogos de hoje da Copa do Mundo. Daqui a pouco tem bola rolando lá na Rússia. Rio Vox FM. Música de qualidade. Interatividade com os ouvintes. Interatividade com os ouvintes e locutores que fazem a sua festa no rádio de Rio das Pedras. Rio Vox FM. Rio Vox. A rádio que toca o seu estilo. 107,9. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, você que está nos escutando ao vivo pela Rio Vox FM, pelo 107,9. Muito obrigado pela companhia, você que está nos ouvindo a qualquer horário e em qualquer lugar. Muito obrigado também, continue acompanhando a nossa programação esportiva da Rio Vox FM. Quero mandar um abraço para todo mundo que está participando, para todo mundo que está comentando, nosso amigo Danendo lá do Japão, mandando um abraço também para o nosso amigo Neto lá de São Paulo, nosso amigo William Floyd, Pensador Louco, nosso amigo lá de Itajaí, Santa Catarina, também acompanhando a nossa programação, além do pessoal daqui, Bizungo, um abraço para o Bizungo, Zé Brambila, Alexandre Brambila, Gustavo Bilho, Rodrigo Bilho, tem também o Dalfreta sempre ouvindo, Otto, alô Otto, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a nossa programação. Um abraço pro Totonho também, lá da Água na Boca, Totonho, Pedrinho, um abraço para todos vocês. Vamos falar de Copa do Mundo. Aliás, antes de falar de Copa do Mundo, saiu o Semanário Verdadeiro com a coluna da Rio Vox FM. Tá muito bacana, viu? Tá muito bacana. Tem um texto de opinião aí sobre o que a gente espera da seleção brasileira na Copa do Mundo. O que podemos esperar da seleção brasileira na Copa do Mundo, além da data dos jogos e data, horário e local das partidas da seleção brasileira de futebol. Tem também o vôlei, a equipe do Vôlei Rio Pedrense, que tem festival do vôlei de Rio das Pedras nesse sábado, válido pela Liga Sorocabana de Voleibol. Rio das Pedras, então, vai enfrentar as equipes de Salto, Tatuí e Iperó. Então, para mais detalhes, o Verdadeiro aí está disponível de graça para você acompanhar, ler os nossos textos e dar uma força pra gente aí, porque tá muito bacana mesmo. Quero agradecer o Alex Calmon do Verdadeiro, que abriu esse espaço pra gente. Alô, Alex, obrigado. Muito obrigado pra você. Obrigado também ao Fábio Elpidio, da Rádio Rio Vox FM, diretor aqui da rádio, que também dá uma força muito bacana pra gente. Vamos falar dos dois jogos de hoje, abrindo o grupo B da competição. Vamos falar de Marrocos e Irã. Teoricamente, a gente olha pra esse jogo, a gente fala, filme de terror ao meio-dia. Mas é Copa do Mundo, né, professor? Quem sabe Marrocos e Irã podem tirar um bom jogo da cartola, né? É o que a gente espera, né? Mesmo porque são jogadores muito bem pagos, treinadores consagrados aí seus respectivos países. Então a gente espera um grande jogo, né? Porque é Copa do Mundo, é para ter o que tem de melhor no mundo, é para estar ali, pelo menos no momento, não é isso? E vamos torcer para que realmente tanto Marrocos quanto Irã possa fazer um grande jogo e a gente assistir um bom jogo de futebol, apesar das duas equipes não ser top em termos de ranking da FIFA. Mas o que está em jogo é justamente a bola jogada. E vamos torcer para que a bola jogada seja muito boa para assistir e que a torcida que faça presente no campo e na frente das televisões possa ver um grande jogo. Daqui a pouco a gente passa as escalações, mas vamos falar do momento das equipes. A equipe de Marrocos tem como seu principal jogador aí o Benatia, né? O Benatia, que é o grande nome da equipe marroquina, zagueiro da Juventus, muito importante para a equipe italiana. Marrocos não perde, professor, desde setembro, aliás, desde junho de 2017. A última derrota do Marrocos foi na Copa das Nações Africanas, na Não tô entendendo qual foi essa competição, mas enfim. Acho que foi pelas eliminatórias da Copa do Mundo mesmo. Junho de 2017, a equipe do Marrocos perdeu para Camarões por 1-0. Desde então, nove jogos, 7 vitórias, 2 empates para a equipe do Marrocos, professor. Vem num momento muito bom. Tem o meio de campo arrumadinho, tem o Belharanda que joga bem. Então daqui a pouco a gente fala da escalação marroquina. E são duas equipes que defendem muito bem. A equipe iraniana também se classificou muito bem para a Copa do Mundo. Nas preparação aí, acabou tendo algum, na preparação teve alguns revés, né? Acabou tropeçando, mas dá para esperar uma partida com as defesas bem afiadas, viu, professor? É isso que a gente espera. O Irã tem, teoricamente, poder de fogo um pouco melhor, já que o seu grande artilheiro, eu vou pegar o nome dele aqui, ele foi artilheiro do Campeonato Holandês de Futebol, que é uma liga não grande, mas é uma liga honesta lá da Europa, né, professor? É, sem dúvida, né? Agora vamos torcer para que, quando você fala que tem uma defesa sólida, vamos torcer para que eles não joguem para guardar o 0-0, né? E sim joguem para buscar o gol e depois sim, depois que conseguir o gol, daí administrar em função do gol. Então a gente espera sempre um grande jogo e no continente dele parece que fez uma boa eliminatória e chega credenciado para a Copa. Oxalá consiga também fazer um grande jogo hoje na estreia. Fez uma grande eliminatória, se não me engano, o Irã saiu invicto e tomou tipo 4 gols em 20 jogos feitos nas eliminatórias. Então, foi muito bem realmente a seleção iraniana. Marrocos também, Marrocos não teve problema para se classificar, não. O artilheiro do time do Irã é o Alireza Jahan. Nossa senhora, olha o nome do maluco. É o Alireza Jahanba Keshi, o atacante do Irã, que ele joga no AZ Alkmaar, fez 21 gols no campeonato holandês, deu 12 assistências, então, jogador muito importante. O nome, os números são muito promissores, hein, para equipe do Irã. Vamos então para a escalação das duas equipes. Eita, que tá difícil. Tá difícil falar o nome dos pessoal nesse começo, viu, professor? Já tem o Egito, mas aqui não chegou a Islândia. Amanhã tem a Islândia. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Marrocos. O goleiro é o Monir El Kadjoui. O lateral direito é o Achraf Hakimi, jogador do Real Madrid, jovem jogador do Real Madrid. O zagueiro central e capitão é o Merit Benatia, jogador da Juventus. O Roman Saiz é outro zagueiro da equipe do Marrocos. Tem também o Hakim Ziraat, que ele é um meio campista. Agora não sei se Marrocos, a tendência aqui é Marrocos ir com 3 zagueiros e o Hakimi improvisado. Temos também o Karim Al-Ahmadi, jogador de meio campo. O Younis Belhaanda, que ele é jogador do Al Jazeera aqui. Fez até bonito no campeonato mundial de clubes no ano passado. Até quase ganhou do Real Madrid a equipe do Al Jazeera. Temos também o Mibarak Busufa, se eu não me engano, joga no Galatasaray. Ou o Belharanda joga no Galatasaray, eu tô confundindo os dois, é um dos dois. Temos também o Arbat, o Narit e o El Kaibi no comando do ataque de Marrocos. O Irã vem com Ali Beiranvandi, o goleiro. O miolo de zaga tem Essan Hasjifi, Robert Chersimi, Mortireza. Nossa, é muito difícil falar o nome dos jogadores do Irã, gente. Olha, pega a escalação do Irã e tenta falar aí. É o Mortireza Puraglanji. Temos também o Ramin Rezaejan. Temos também aí o número 7, é o Massoud Chojaei, que é o capitão da equipe. Temos também o número 9, o Omid Ebrahimi. O 11 é o Vahid Armi. Aí agora melhorou um pouquinho. O 10 é o Karim Ansarifardi. O 18, que é o artilheiro da equipe, o Alireza Yaranbakishi. E o número 20 é o Sardar Azimun. Esse é o time do Irã. Nomes não tão conhecidos. São teoricamente as equipes que vão. Não, vão ficar de fora, porque Portugal e Espanha vai ser muito difícil, né, professor? A disparidade técnica, a diferença técnica entre Portugal, Espanha, Marrocos e Egito, ela é gritante. Aí vai ficar complicado. Quem vencer esse jogo vai ter que rezar para tropeço das próximas equipes, né, professor, de Portugal e de Espanha. Quem vencer tem uma chance de ser a zebra do grupo. Mas, como você disse, é muito difícil isso acontecer. Vai acontecer e pode acontecer se realmente houver negligência da Espanha, a Espanha sentir muito, o time rachar com esses problemas todos que nós tivemos aí na equipe espanhola, o que eu não acredito, porque, afinal das contas, pode ter jogador aqui, jogador colar, mas é o grupo todo quer vencer. E Portugal também, o Cristiano Ronaldo, sem o Cristiano Ronaldo, Portugal fez um grande jogo, esse último jogo amistoso dele, portanto eu não acredito não, mas com certeza, se tem um potencial para zebra, pode sair desse grupo. Palpite para o jogo de hoje, professor. Eu acho que dá 2-1 Irã. Muito bem, vamos então falar de Espanha e Portugal a partir de agora no Rio Fox Esporte Clube. Habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça, toca de lado, não vale a pega com a mão. E o mundo inteiro se encantou com esta arte. Equilíbrio e malícia, sorte e azar também. Deslocamento em profundidade, pontaria na hora da conclusão. Meio de campo organizou. E tem a zaga rebater, bate o rebate de primeira. Ninguém quer tomar o gol. É coisa séria e é brincadeira, bola vai em volta, vem brilhando no ar. Se o juiz apita errado é que a coisa fica feia. Coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, pé na buga do povão. Pode ter até bolacha. Jogo ainda é 0-0, todo time quer ser campeão. Tá lá o corpo estendido no chão. São os minutos finais, vai ter desconto. Mas numa jogada genial, aproveitando o lateral, cruzamento que veio de trás. Foi quando alguém chegou, meteu a bola na gaveta e comemorou. Ai, ai. Antes de falar de Espanha e Portugal, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, a seleção que trabalha lá em Sote, sem risco de corte. O Fred trabalha, o Fred já tá mexendo com bola, já provavelmente deve ficar disponível. Não para esse jogo, para a segunda partida ele deve estar 100%. Mas a tendência que temos é o Tite repetir a escalação e repetir a escalação pela primeira vez desde a sua estreia. O Brasil entrará em campo diante da Suíça com os mesmos titulares da vitória sobre a Áustria. Isso só aconteceu nos dois primeiros jogos do Tite, contra Equador e Colômbia, se eu não me engano. Foram há quase 2 anos. Então o Brasil vem com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, William e Neymar. Na frente, Gabriel, Jesus. É a mesma formação. Talvez o que tenhamos de melhor, né, professor? Com o que foi testado, o que foi trabalhado, o Brasil deve entrar muito forte aí para essa partida. Ah, sem dúvida. O Brasil está tranquilo, o Tite é tranquilo, definiu a equipe já, a equipe está definida, não tem novidade, não tem ocorrência, está tudo transcorrendo na mais perfeita ordem e eu fico até preocupado, porque não é normal o Brasil estrear numa Copa com tudo em ordem como está, né? Oxalá eu esteja errado e o Brasil consiga realmente transformar essa tranquilidade também, igual fez em todos os resultados desde a chegada do Tite. O Tite parece que nasceu para dirigir e ficar campeão do mundo dirigindo a seleção brasileira desde a estreia dele lá em Quito, quando venceu por 3-0 o Equador, que era a sensação até então da eliminatória sul-americana. Com certeza, a equipe do Equador era líder até o momento da eliminatória da Copa do Mundo. Então, Brasil preparado, Brasil pronto, sem erro, sem ocorrência, o grupo feliz, o grupo alegre. A gente tava falando na entrevista do Gabriel Jesus, que é um barato, né, professor? É um caso à parte, não é uma entrevista. Você percebe que brinca, dá risada, ele tá leve, tá solto, não tem aquela determinação do treinador que tinha anterior, do antecessor do Tite, né? Que determinava, vá para a imprensa, mas vai ter que falar isso, isso, isso. Não, o jogador tá leve, tá à vontade, tá tranquilo. E é assim que o jogador pode produzir, né? Não tem proibição, tudo dentro do limite, parece que o jogador tá respeitando os limites e isso é muito bom. Oxalá isso tudo reverta em jogo, em roseira balançando, em rede chacoalhando. Agora sim, vamos falar de Espanha e Portugal, jogo das 13 horas pela Copa do Mundo, Grupo B. E logo no segundo dia de Copa do Mundo, a gente pode ter aquele que pode ser o grande jogo dessa primeira fase. Portugal e Espanha, Espanha e Portugal. E temos aí um grande clássico. Portugal tenta tirar proveito da crise da Espanha aí nessa estreia no Mundial. A Espanha que acabou trocando de treinador aí, faltando um dia para sua estreia no Mundial, assumiu o Fernando Hierro. Então, o jogo acontece às 15 horas no estádio Fisht, lá em Sochi, que é o quartel-general da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vamos falar também aí dessa partida, então. O time português chega como atual campeão da Eurocopa, né? O time do Cristiano Ronaldo tenta tirar proveito da situação da fúria que aconteceu na fúria que demitiu o Lopetegui há dois dias da estreia por ele ter sido anunciado pelo Real Madrid. Fernando Hierro assumiu o posto às pressas, mas a mudança incomodou muitos líderes do grupo espanhol que queriam a permanência de Lopetegui. A pressão é muito grande. Já Fernando Santos, o técnico português, minimizou a crise rival e falou que, independente do que aconteceu, Portugal-Espanha é um grande jogo e vai ser um rival muito complicado e de ser batido. Temos de escalação, a seleção portuguesa mantém a base que entrou em campo nos últimos amistosos com Cristiano Ronaldo. Cristiano não atuou nos últimos jogos, agora deve entrar em campo. Ainda tem a experiência do zagueiro luso-brasileiro Pepe e o talento de Bernardo Silva e João Moutinho. Pela Espanha, o Hierro não mexe no time, não. Deve jogar da mesma maneira que Lopetegui vinha atuando com Sérgio Ramos. Tem a experiência de Sérgio Ramos, Iniesta e do Diego Costa. Por que não, Diego? Mais uma Copa do Mundo pela Espanha. Então, o jogo às 15 horas, arbitragem do Gianluca Rocchi, italiano, auxiliado por Mauro Tonloni, também italiano, e Elenito Di Liberatore, outro da Itália. Portugal, a possível escalação de Portugal tem Rui Patrício no gol, Cedric, Pepe, Fonte e Rafael Guerreiro, esses são os quatro defensores, João Carvalho e João Moutinho, os dois homens na volância, com João Mário e Bernardo Silva armando a partida. Cristiano Ronaldo e André Silva são os homens do ataque português. Já pelo lado espanhol, temos De Gea no gol, Carvajal, ele pode ser uma dúvida porque ele se machucou no jogo da Champions League, então pode ser que o Nacho seja o substituto. Sérgio Ramos, Piqué e Jordi Alba, aí nenhuma novidade. Sérgio Busquets, Thiago, Iniesta, Isco e Davi Silva. No comando do ataque, Diego Costa. Olha que partida estrelada, hein, professor? Pois é, Léo e ouvintes. O jogo, uma semana atrás, ele já era um jogo apimentado, um jogo atraente, um dos melhores jogos prenunciado por todos aí da Copa da Rússia, o primeiro grande clássico mundial. E se não bastasse todos esses predicados que o jogo oferecia, agora também tem mais esse caso de passional aí do presidente da Federação Espanhola e mais o treinador, que acabou demitindo um treinador dentro da Copa do Mundo há 2 dias, 3 dias da estreia. Então, é claro, a gente vai ficar muito atento na Espanha, ver o que, que a Espanha pode fazer. Eu não acredito particularmente em mudança brusca nenhuma. O time deve ser o mesmo time que estava treinado e estava sendo preparado. Portanto, eu espero da Espanha um grande jogo e espero também de Portugal um grande jogo. É claro que diferenças táticas, né? A fúria em cima de Portugal e Portugal no contra-ataque. É assim que eu espero, mas eu espero um grande jogo de futebol, viu, Léo? Ah, com certeza, não tem nem como, né, professor? É muita qualidade aí, não tem como a gente pensar num jogo ruim. Espanha e Portugal devem fazer um dos melhores jogos aí dessa primeira fase. Esperamos ter aí Cristiano Ronaldo voando, que fisicamente é um robô praticamente, Cristiano Ronaldo, né? O que ele faz com 33 anos deixa muito menininho de 19, não corre, não faz o que ele faz. É impressionante. Mas todas essas equipes aí têm alternativas, né? Tem outros nomes aí. Quem vence essa partida, professor? Eu aposto na Espanha, né? A Espanha deve vencer o jogo, mesmo porque é mais equipe do que o Portugal. Se você parar e analisar individualmente, um a um, você vai ver que a Espanha, tecnicamente, é mais jogador, é mais time. Mas vamos ver no conjunto, porque o Portugal fez uma grande bolsa, a última amistosa de Portugal. Eu gostei muito da equipe de Portugal, e a equipe de Portugal, mesmo com a participação do Cristiano Ronaldo, o Portugal não precisou do Cristiano Ronaldo para ganhar o jogo. Portanto, o Cristiano Ronaldo, Portugal ganhou de 3 e Cristiano Ronaldo não, só fez uma assistência no jogo. Então, isso demonstra que a equipe também está trabalhando bem, sem precisar a estrela principal, que é o Cristiano Ronaldo, brilhar. Agora, você imagine a vontade do Cristiano, que é insaciável, né? Imagine a vontade dele de ganhar da seleção espanhola. Então, isso tudo vai ser passado para o restante do elenco. Portanto, vai ser um jogo interessantíssimo para ver o que pode se fazer a equipe de Portugal contra a grande equipe, tecnicamente, da Espanha. Eu acho que a gente vai ter empate, e um empate com muitos gols, viu, professor? Vou apostar, vamos jogar lá em cima, vamos jogar um 3x3 aí pro meio, porque eu quero ver muito gol nessa Copa do Mundo. Mas, falando ainda no Julen Lopetegui, ex-técnico da seleção espanhola, ele foi apresentado pelo Real Madrid ontem, e ele disse o seguinte na sua entrevista: quarta-feira foi o dia mais triste da minha vida depois da morte da minha mãe. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ele até chorou lá na apresentação. Não é por menos também, ele vai treinar um dos grandes times do mundo. O duelo entre Espanha e Portugal, como o professor disse, reserva o fator Cristiano Ronaldo, né? Porque ainda que o futuro dele no Real Madrid é incerto, né? Tem muita gente na Espanha que não gosta do Ronaldo. Aliás, acho que só a torcida do Real Madrid gosta dele, né? Mas vamos ver o que pode acontecer. Temos também os companheiros Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos fazendo um duelo à parte. Sérgio Ramos vai ser o cara que vai marcar o Cristiano Ronaldo. A seleção portuguesa, se a gente for parar para pensar também, professor, tem um momento de turbulência não relacionado à seleção, relacionado ao Sporting, né? Toda a confusão. O Sporting, se eu não me engano, tem 6, 7 jogadores na seleção que estão com aquele problema de rescisão de contrato. Então, pode atrapalhar isso também, né, professor? Mas tudo isso depende do treinador. Mas o treinador parece que está muito tranquilo. Eu vi a entrevista dele, ele está esperando a Espanha da mesma maneira que estava antes da demissão do técnico. Portanto, ele está certo no que ele está pensando. E vamos torcer para que realmente o Sport também não pode. Além de atrapalhar a torcida do Sport e o campeonato português, vai atrapalhar a seleção também, Léo? É verdade, não pode acontecer. Muito bem, falamos sobre os 2 jogos então de hoje da Copa do Mundo. Acabando a partida, dá um tempinho pra gente. Tem Rio Vox Esporte Clube Extra novamente no nosso site e no seu celular pra quem assina pelo podcast. Qualquer dia eu vou ensinar a assinar podcast aqui, porque é meio difícil, mas dá pra ouvir no nosso site também, que não tem dificuldade nenhuma, o riovoxfm.com. Entra lá, você vai ver a chamada, clica no play e escuta a nossa programação. Muito legal. Vamos então fazer uma paradinha e já já a gente volta para mais Rio Vox Esporte Clube para finalizar nossa programação esportiva de hoje. Every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, é. Por onde a gente... É, agora falamos de Cristiano Ronaldo. Tem duas notícias envolvendo o Gajo que entra em campo hoje para fazer sua estreia contra a Espanha. A primeira é que o presidente do Paris Saint-Germain, o Nasser Al-Khelaifi, estará no Estádio Olímpico de Sochi para acompanhar a partida entre Portugal e Espanha. Ele vai ao estádio para exclusivamente ver Cristiano Ronaldo. Já que o Ronaldo deu aquela brecha de falar que pode sair do Real Madrid, que vai decidir o seu futuro depois, mas a UEFA não puniu o PSG na acusação de violar o fair play financeiro. Então, sendo assim, o Al-Khelaifi não vai medir esforços para contar com Cristiano Ronaldo na próxima temporada. Outra informação de Ronaldo é que o Cristiano Ronaldo está mais aliviado de focar no duelo exatamente entre Portugal e Espanha. De acordo com o diário Marca de Madrid, o português, junto com seus advogados, reconheceram perante a agência tributária 4 crimes fiscais cometidos, ou seja, sonegar imposto, e escapou de 2 anos de prisão, a pena que não é de cumprimento obrigatório aí. Cristiano não saiu impune, vai pagar 18,8 milhões de euros para o fisco espanhol, professor. É muito dinheiro, e o jogador tem que entender que ele é um profissional como outro qualquer, portanto tem que se adaptar ao fisco local para poder recolher aquilo que é devido, aquilo que é do governo. E tem que todos eles, seja craque ou não, ou operário comum, tem que recolher. Portanto, não tem outra saída. E, para finalizar, antes da gente terminar, então, o mexicano César Ramos será o árbitro da estreia brasileira na Copa do Mundo domingo contra a Suíça, o jogo lá em Rostov. Ele será auxiliado por Marvin Torrentera e Miguel Hernández, os 3 do México. O quarto árbitro é o panameño Juan Pitti e o árbitro de VAR. Gente, tem o árbitro de VAR, o nome na matéria aqui não... Ah, o árbitro do VAR também é panameño, ele é o Gabriel Vitória. O César Ramos nasceu em 83 em Culiacán, no México, e começou a carreira de árbitro aos 18 anos, apitando a quarta divisão do seu país. Apitou Libertadores, apitou Liga dos Campeões da CONCACAF, Jogos Olímpicos do Rio, e apitou a final entre Real Madrid e Grêmio do Mundial de Clubes, e que ele foi muito bem na partida. Não teve nenhuma ocorrência, apitou muito bem o jogo. 35 anos e apenas 4 como árbitro da FIFA, professor. O Arnaldo César Coelho falou que é um árbitro bom, calmo, mas o Arnaldo queria um árbitro mais experiente para a partida. Não sei não, me parece ser uma boa escolha, professor. Uma escolha neutra, né? das últimas três Copas, é o melhor árbitro que vai pitar. Na última foi o japonês que cagou ruim. Tudo o jogo? Pois é, teve o japonês, teve o Malásia, árbitro da Malásia, que não tem nem futebol lá para pitar a estreia do Brasil. É assim, deixa eu só dizer para vocês como é que funciona. O Brasil vai ganhar o jogo, então vamos pôr um árbitro que a gente não conhece muito bem ele, para a gente ver e escalar, ver se ele vai seguir ou se ele vai ficar como assistente só aqui ou como árbitro reserva. Então vamos torcer para que o mexicano já tem pedigree. O Léo acabou de dizer que fez uma grande partida e já trabalhou no jogo de brasileiro, portanto, com certeza estudou bem aí as equipes brasileiras aí para se comunicar com os jogadores. Vamos torcer para que ele faça uma boa arbitragem. Para ele também é uma Copa do Mundo e a FIFA é muito rigorosa nisso, e os árbitros, ninguém quer vir embora depois do segundo, no primeiro jogo já. Então, vamos torcer para que o árbitro mexicano faça um bom jogo, e ele é capaz, competente. Vamos torcer para que transcorra tudo na mais perfeita ordem e que nós não tenhamos erro de arbitragem, mesmo porque agora nós temos árbitro de vídeo, dificilmente vai acontecer erro de arbitragem. E para ter uma ideia, os árbitros estão tão bem que nós tivemos dois jogos da Copa do Mundo e nenhum dos dois jogos precisou usar ainda o árbitro de vídeo. Isso significa que a qualidade da arbitragem ainda está melhor ainda agora, que sabe que tem aí o árbitro de vídeo para corrigi-lo a qualquer momento. De vez em quando o árbitro de vídeo falha também, meu professor, porque num jogo lá, acho que foi no Campeonato Português, que precisou do árbitro de vídeo, mexeram a bandeira na frente da câmera que usava pro árbitro de vídeo e não deu para tirar a conclusão. Mas enfim, vamos encerrando a nossa programação de hoje. Daqui a pouco, daqui um minuto, rola a bola para Marrocos e Irã. A gente vai acompanhar e traz tudo para você de Marrocos e Irã no Rio Vox Esporte Clube Extra. A segunda edição sai exclusivamente no nosso site riovoxfm.com. Então você acompanha tudo de Marrocos e Irã e tudo de Espanha e Portugal na nossa programação extra que está lá no nosso site. Também o verdadeiro está nas bancas, no comércio, né? Você pode solicitar de graça, não paga nada não, Jornal Verdadeiro está disponível de graça para você. A nossa coluna está lá para mais uma semana de Rio Vox Esporte Clube nas páginas dos jornais. Quero agradecer muito ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco nessa sexta-feira desportiva às 11 da manhã. E amanhã, no sábado também às 11, se Deus quiser, estaremos de volta aqui para falar da estreia da Argentina, professor. Léo, um abraço, uma boa tarde a você, um abraço também para todo o pessoal lá do Verdadeiro, nesta parceria aí de Rio Vox e Verdadeiro. A matéria realmente ficou muito bonita, parabéns a todos lá do Verdadeiro, parabéns Léo, parabéns ao Fábio, e a gente deseja uma tarde em paz, uma tarde tranquila, e para aqueles que vão ter oportunidade e disponibilidade para ver o jogo da Espanha e Portugal, que nós possamos junto, depois do jogo, ter saboreado um grande jogo de futebol. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, sábado, às 11 horas, no Rio Vox Esporte Clube. Muito bem, obrigado, professor. Obrigado a você, nosso ouvinte. Até então, ao Rio Vox Esporte Clube, extra no nosso site. Tchau! Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha, não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.